ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, tema livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, hoje é terça-feira, dia 18 de março, o tema livre está entrando no ar e hoje nós vamos tratar do movimento Favela Grife. Vários endereços, várias matérias na internet, na mídia, em todo canto, vários endereços nas redes sociais tratam desse assunto que é a grife das favelas, principalmente depois das UPPs, da instalação, da criação das unidades de polícia pacificadora. As favelas ganharam uma visibilidade muito maior, embora os favelados não tanto. Eles, na verdade, são mais escondidos agora pela UPP do que eram no tempo do domínio do tráfico. Mas aqui no estúdio comigo estão o rapper Fiel, que é nosso companheiro, colega aqui, parceiro do Tema Livre, músico, escritor, cineasta, comunicador da Rádio Comunitária do Morro Santa Marta e agora também dessa grife Movimente-se. E o MC Pingo Rap, que é MC Pingo do Rap, músico e dono da grife faveleira. São duas grifes que são apresentadas agora aqui no programa, que você pode ver, inclusive, depois no Face, na nossa página no Facebook, que é o Tema Livre, que você já conhece. Também no Rebel Mouse tem Cidadania aqui com K, para você acessar e se informar mais sobre isso aí, onde você vai ver os vídeos também. Bom dia. Vou começar com o mais novo aqui, que é o Pingo, MC Pingo do Rap. Qual é a da grife faveleira? Bom dia aí a todos, primeiramente. A grife faveleira, né, ela surge de uma ideia, primeiramente aí do meu amigo Delírio Black, né, que era antigamente o templo do hip hop, um amigo que também é rapper, né, ele surge aí a partir dessa ideia, inicialmente, em fazer, né, oficina de silk screen com os jovens, com a molecada da favela. Até que a gente conhece aí algumas amigas, Crista e Martin, né, que são duas amigas nossas que moram, residem na Holanda, e chegam ver ali uma oportunidade da gente estar fazendo algo diferente dentro da favela, mais um caminho, né? E a gente começa aí, né, fazendo as oficinas de silk screen com a molecada. Vem num período que a gente vem a perder um espaço que a gente fazia esse trabalho, que tinha ali rodas de conversa, papo de MC, entendeu? Alguns debates ali, e surgia essa ideia de fazer essa oficina de silco, mas não tinha uma ideia ainda concreta de fazer uma grife, de lançar o nome de uma marca. E quando a gente vem num outro momento encontrar um outro espaço físico para a gente poder trabalhar, que inicialmente, né, sempre foi a ideia da gente ter uma estamparia de camisa e seguir alguns trabalhos culturais que a gente desenvolve dentro da favela Jacari, né, a gente aí consegue apoio dessas amigas, né, em maquinários, em materiais, em matéria-prima para conseguir fazer essas oficinas, e a gente vê uma necessidade de uma realidade de conseguir também algo para que viesse ser, né, a sustentabilidade ali daquele grupo ali que estava ali se iniciando ali a fazer um trabalho dentro da favela. E surgiu a ideia da gente fazer o nome Faveleira, né, que parte dessa ideia, dessa parceria, né, com as meninas. Chega eu, o Felipe, chega o outro amigo também, que é o Felipe, que já é outro amigo também, rapper, e já trabalhava já no meio, é profissional da área do silk screen. E a gente vem nessa ideia aí de lançar a marca, né, de se movimentar realmente, né, de fazer algo que a gente conseguisse ter alguma renda e estar ali expondo também o nosso trabalho, expondo a nossa arte, que é o que vem, né, só fortalecer na nossa correria. E é legal esse nome, Faveleira, é um nome bem sonoro, bem marcante, é um nome bem, bem bolado, bem um achado, na verdade. Como, aliás, o Movimento-se também, do Fiel, também é muito bom, Fiel, esse Movimento-se. Como é que chegou esse Movimento-se? Bom, o primeiro aqui, o MC Pingo, ela é de Acari, agora o Fiel é aqui do Santa Marta, Zona Sul e a Zona Norte aqui. Todo mundo junto, né, e sincronizado. Eu não costumo dizer junto e misturado. Eu tô junto, não misturado. Sei. Bom dia a todos os ouvintes, né, do Tema Livre. É uma satisfação sempre estar aqui com nossos parceiros, Golo. E a favela em tema, né? Não agora, nesse momento, não no tema sempre como é colocado na grande mídia, que é a violência. A gente trouxe aqui trabalhos, né, nossas práticas nas favelas. E movimentos, Golo, não é de agora, é desde 2006. Né? Vai bastante tempo, a gente vem lutando, fazendo esse contraponto, porque quando em 2004, 2005, nas minhas formações políticas, eu comecei a entender que todos nós somos outdoors humanos, comecei a refletir sobre isso. E aí, ou você adere ao senso comum, que é usar essas marcas empresariais, capitalistas, que não te representa, pelo contrário, eles são de uma classe social que não é a sua e que massacra a sua classe social. Eu comecei a perceber, por que eu vou colocar no meu peito um nome de alguém, né? Porque a maioria dessas marcas são nome de pessoas, de famílias abastardas, né? Principalmente estadunidenses, que chega no Brasil, domina todas as os peitos das pessoas, as cabeças das pessoas. Quer dizer, aí eu percebi, eu tenho que lançar algo que me represente, que represente a minha classe social, que é a classe trabalhadora. E nas leituras, nas formações, eu descobri Rosa Luxemburgo, que tem uma frase chamada: quem não se movimenta não sente as correntes que o prende. Tatuei essa frase no braço e lancei a grife Movimente-se. O que é Movimente-se? Eu saí do Santa Marta, Pingo saiu de Acari, estamos aqui no centro da cidade, trocando saberes com vocês ouvintes. Então eu estou se movimentando e você tem que se movimentar. É, então hoje, dentro do Santa Marta e outros lugares da cidade, a gente tem a satisfação de ver as pessoas, os jovens que antigamente estavam com a marca que é inimiga dele, usando faveleira, usando de negro, usando Movimentos. Isso para mim é muito mais do que grana. É, a verdade é que a gente vê, isso é de uma época para cá, acho que dos anos 70 para cá, a gente começou a ver as grifes, e não só as grifes de roupa, mas o que você falou, é camiseta escrito Coca-Cola, boné escrito várias Pepsi, marcas. A marca do McDonald's, e por aí vai, você tem várias, né? Roupas que você usa, como disse o rapper, você fazendo propaganda de graça, de coisas que você até é contra, ou que são contra você. Mas, na verdade, acaba usando, porque tá ali, é roupa, né, cara? Tem que usar e usa mesmo e pronto. Agora, essa saída do Silk Screen é legal, porque é uma saída... É quase artesanal, é uma coisa de oficina realmente, né? O Silk, você tem a tela e passa a tinta ali em cima do pano e tá impresso, e você só tem que lavar a tela rapidinho para não entupir os poros, né? Para poder usar na outra camiseta. De qualquer maneira, você tem uma, como falou bem o Pingo, tem uma... É um custo, isso aí. Se você não tem a parceria das meninas, como você disse ali, você não teria condições de instalar essa oficina de Silk, que é uma técnica relativamente barata, mas tem o seu custo. Já se sustenta, e isso é a base de uma grife. Você compra a camisa, que não é muito cara, mas você mete o seu Silk ali na camisa, ela vira outra coisa. Não é isso? Aí ela vira o produto de marca, ela vira uma coisa, e quando é um recado político e ideológico, mais ainda, né? A gente hoje tem a nossa confecção, né? A gente tem as parceiras que costura, a gente compra o tecido, a gente tem pessoas formadas em moda que desenham os modelos das camisas. Então hoje a gente é quase 100% brasileiro. E profissionalizado, né? Profissionalizado. Eu acho que não é só fazer o curso de Silk e achar que é tão fácil e vender essa camisa muito cara. A nossa atividade é além disso. É uma atividade política e que tem uma responsabilidade social. A gente tem maior cuidado. Eu costumo trabalhar nas coisas que eu gosto, porque tem que ter carinho, não é só passar o rodo no, na tela e sair a marca, não, tem que ter todo o cuidado para não manchar, para sair bem expresso, não só dar só uma mão, umas três mãos, porque quem vai usar é meu irmão, é nossos irmãos da cidade. Então tem que ter um carinho, não é essas marcas qualquer que faz de qualquer forma e que o único objetivo é o lucro. Lavou, some o desenho. Não é etiqueta, né, mano? Não é etiqueta. Não é etiqueta, é uma grife porque ela tem a nossa identidade, né? Ela tá saindo dali da favela Santa Marta, Acari, para os nossos contemporâneos e que vai fazer um contraponto. Então ela tem etiqueta, tem uma especificação. Quando você vê de longe, por exemplo, a gente tem vários tipos de tinta, tinta que vai brilhar, tem plastisol que dá uma definição melhor. A gente usa, a gente gasta muito material caro e vende a camisa bem barata. Todo trabalhador, a nossas roupas cabem no bolso dele. Então, por exemplo, com R$100, o trabalhador compra 3, 4 camisas. Com R$100, se ele for no shopping, ele não compra nenhuma cueca de marca. Tem que ser acessível, né? Pro nosso povo, né, Fel? É, porque a proposta é essa, né, Pigo? Acessibilidade aos nossos, né, velho? Hoje você vai no shopping, como o Fel tá falando. Você vai com R$100, você praticamente, se bobear, você não volta com nada. Tá entendendo? Então é um lance alternativo mesmo, tá entendendo? É de possibilidade, de poder chegar e a galera, pô, que grifa essa marca lá da minha favela, lá da minha quebrada, tá ligado? E muito legal isso, muito legal, tem acesso, é aceito o produto, tá entendendo? É maneiro a gente chegar aí, ou seja nas rodas de funk, ou seja numa palestra, num seminário que a gente esteja, e chegar e levar os nossos produtos e ver a galera ali chegando e querendo conhecer, querendo saber o preço, comprando, levando mesmo, achando legal, conversando até sobre a nossa correria nessa parte aí do Silco. Isso pra gente também é gratificante também, tá entendendo? Então não tá aqui uma visão aqui, a visão aqui não é financeira, aqui ninguém tá visando em ficar rico ou abater a marca A, a marca B, a marca C, mas também mostrar também, né, mano, que a favela tem os produtos sim dela, que a favela fabrica, a favela inventa, a favela tá em movimento. E é de qualidade. E é de qualidade. Que isso é que é o principal. A preocupação maior é essa. O nego sempre acha que negócio de pobre... Pode ter certeza que não vai colher a camisa. Porque o negócio que o nego sempre acha que não é negócio de pobre, E ao contrário, o que o rapper falou, que você falou também, é que você vai, compra umas camisas aí, né, Saara, não sei o quê, umas camisas de R$10, mas também não dura nada, não dura nem R$5. Então, aquele lance também que o Fiel mesmo fala muito, né? Eu vejo a visão assim, as pessoas assinando shopping de camelô, pá, não sei o que lá. Somos sim camelô, tá ligado? Quanto choque de ordem aí em ação, em movimento, mas vai encontrar na nossa mão um produto feito por nós mesmo, pela favela, mas principalmente de qualidade. Agora você jogou nessa conversa aqui um dado político interessante, que é essa questão contra o choque de ordem e tal. O Fiel no movimento, se ele tem uma base e um recado muito ideológico e político, ele já citou até Rosa de Luxemburgo aí, quer dizer, um recado bem ideológico mesmo, bem marcado. A sua grife também tem, a faveleira também tem esse recorte, assim, esse perfil político? Tem sim. A faveleira, inclusive, ela, num primeiro instante, ela vem trabalhar muito assim com aquela ideologia de favela mesmo, né, mano? Porque eu tiro pela minha infância. Eu sou um cara que eu não entendo nada de videogame, tá ligado? Não entendo nada de internet. Porque a minha infância, ela não me possibilitou isso, tá ligado, velho? Nem tinha. Não tinha. A minha família não tinha condições de me dar esses brinquedos caros, com carro de controle remoto e pá. A nossa brincadeira era peão, bola de gude, pipa, papagaio. E a faveleira vem falando também muito essa linha. As brincadeiras, nossos tempos de criança, né? Hoje as crianças hoje não criam mais seus próprios brinquedos. Tá entendendo? Antigamente as crianças faziam um patinete pra andar, hoje elas querem um skate, elas querem um patins. Carrinho, tá, de rolimã, né, cara? Antigamente, então... ensinava pra eles amigos. Então a faveleira vem falando essa jogada, fazendo a brincadeira ali. Tem até uma camiseta que eu trouxe aí, vou deixar aqui pro programa aqui, pro legal, nosso novo bolo aqui. Vou botar, vou fazer um guarda-roupa. Certo? É o nosso marketing. É uma foto que ela foi tirada dentro da favela Jacari, na época de pipa. Não, é um menor soltando uma pipa em cima de uma laje. Tem um lance de umas fiações que ficou bem bacana. E essa foi uma da primeira tela, né, que possibilitou a gente ter hoje a nossa estamparia. Que essa tela, nossas amigas pegaram, levaram para a Holanda e lá reproduziram as camisas, juntaram, fizeram um montante e trouxeram e reverteram tudo em materiais, equipamento pra gente. Hoje está aí, a faveleira é uma realidade. E daqui a pouco vai estar na Nova Holanda. Nova Holanda, Parque União, Santa Marta. Parque União, tá, Vila do Jogo vai estar por ali. Todas as favelas. Todas as favelas. É legal esse negócio também, que eu estou vendo o seguinte: vocês chegaram os dois, vocês não estão ouvindo o programa aí, não estão vendo a imagem dos dois aqui. Os dois estão com boné igual, o mesmo modelo, mas com inscrições diferentes. O do Fiel é o Revolução em Linha, né? Uma linha bordado, uma linha bonita, uma linha meio brilhante. E a mesma linha também, acho que é do mesmo carretel, até brinquei com isso, o Chapa Quente, que está no boné do Pingo. E que são ambos os bonés, são da grife do Movimentos, não é isso? Como é que é essa... É mais um produto Movimentos, como é que é isso? A gente hoje, Movimentos, tem boné, tem camisa, né? Camisa de manga, tem moletom, tem... As bermudas tá chegando, tem cinto. A gente logo vamos chegar no tênis. Ainda não tem como fazer todo o contraponto, né? Mas a gente, aos poucos, tá chegando lá. E a gente também já ultrapassou o território nacional. Pessoas brasileiros que moram nos Estados Unidos compram a nossa marca pelo site e recebem na sua casa. Então tem Holanda já usando Movimentos, tem Itália, tem França, tem nos Estados Unidos. A gente já ultrapassou o território nacional. E é interessante também falar, Golo, que essa nossa ação, ela é uma ação também para nos manter... com a nossa voz ativa, sem se corromper, porque somos artistas, mas artistas que cantam, que fazem músicas políticas, que tem um contraponto, que tem uma causa, e essas músicas não vendem na mídia, né? A gente vê na mídia músicas na verdade que só tem o objetivo de entreter. É comercial, isso aí. Então o Rap é Fiel, você não vê tocando nessas rádios. Então, como a gente vai se manter? Infelizmente, vivemos num sistema capitalista que, para vir para cá, tem que pegar um ônibus, um metrô e tal, e a gente tem que ter grana. Então, essas roupas, essas nossas estamparias, dá a oportunidade da gente manter a nossa família e se manter fiel à luta. Somos militantes, não somos só artistas, sacou? As roupas também é uma militância, e eu vendo aonde eu estou. Inclusive, eu trouxe aqui, quem quiser comprar aí da Rádio Nacional... Só chegar, uma propaganda socialista aqui. Vamos montar uma banca enquanto eu distraio a segurança. Aqui não vem um chá de óleo. E o legal também, né? Como o Golo falou ali, onde eu vou, eu tô com o boné da Movimentos, tá ligado? Onde eu vou, tem oportunidade também, eu virto mili-mili, eu virto nossa conduta. Uhum. O importante é essa troca. Aí, essa troca aqui, o Fiel no Santa Marta, lá na Zona Sul, vestindo por faveleira, Zona Norte, Acari. O Pingo, lá na Zona Norte, em Acari, vestindo Movimentos, lá do Santa Marta, Zona Sul. Eu vestindo a Mili Mili, vestindo Nossa Conduta, do Mano Teco, de Irajá, e vice-versa, assim, o Fiel. A parceria com o Movimento Nacional de Luta pela Moradia também, que tem umas camisas bacanas de luta altamente política. E respondendo a tua pergunta também, só um gancho, né, com o tema político, que o Fiel citou aqui, uma pessoa importantíssima. Eu tenho lido muito Raul, muito Raul. E eu tô ali colhendo algumas frases muito interessantes ali de Raul, que eu não vou jogar agora. Mas a faveleira também tem sim essa visão, política. É, que é o negócio importante. Não é só imagem, né? Também, informar, né? Também. É, a imagem é legal. Você, essa imagem, a foto do menino soltando pipa na laje, os fios ali, eu acho até que eu conheço essa foto, a foto é famosa mesmo. É uma imagem bonita. Agora você tem também o recado explícito mesmo. Isso. Porque essa mensagem é uma mensagem subliminar, poética e tal. Mas você tem uma outra poética que é na letra mesmo, né, cara? E é isso aí que você está falando de Raul, que você não vai dizer agora, mas que você também explora, né, Fiel? Claro, você tem que explorar o material que você tem, é o que a gente tem. Então, e por exemplo, essas marcas empresariais usam muito bem isso. Se você entrar no metrô, hoje tem até TV no metrô. Tem. Toda hora colocando o quê? Mensagem para você. E é interessante que... Isso quando o metrô anda, né? Quando o metrô tá andando. Quando o metrô anda. Se você for no ônibus, também tem. Os caras entenderam que todos os espaços, todas as paredes são possibilidade de divulgar alguma coisa. E a gente também tem que entender isso e divulgar nossas paradas, nossas ações. E isso naquele momento, você não percebe, mas fica no subconsciente. Aquela mensagem que passou tão rápida, é verdade. Fica no subconsciente e depois você vai lembrar, e quando você vê numa prateleira ou no comercial, você fala, poxa, eu tenho que comprar aquilo. Então o que é que a gente tem que fazer? Usar com uma comunicação que todos possam entender, legível, né? Uma comunicação bacana, que traga algo da nossa realidade e que ele possa se identificar. Por exemplo, quando o cara vê uma camisa, movimente-se, eu andando com ela no metrô e tal, ele vai chegar em casa, na internet, e vai... O que é movimento? Vai procurar saber. Aí vê lá. Quer ver melhor a favela? Tem uma estampa que é dois óculos, que é de um grande cartunista chamado Latuf. Eu pedi para ele fazer o seguinte. Que é outro engajado também. Engajado. A arte, né, do desenho, da charge, engajada nos movimentos sociais. Quer ver melhor a favela? Então, tira esses óculos. Legal. Isso diz muita coisa, porque o preconceito, muitas das vezes, é através da grande mídia que só coloca a favela como potenciais marginais. Mas por que não? Nós temos um exemplo agora, né? Agora, domingo, agora, né, em Madureira, aquele esse caso fato, lá, né, do estarrecedor aí, esse fato que é prática dessa instituição do Estado, né? Que é massacrar sempre pretos e brancos pobres, moradores de favela. E se aquele caso não tivesse sido gravado, porque celular, gente, não é só para atender e ligar, não. Você tem uma grande arma na sua mão. Ajude também a desconstruir essa sociedade que é machista, violenta, porque é o capital, é o sistema capitalista que está aí. Então, se essas imagens não estivessem na internet, essa mulher, essa trabalhadora, essa mãe de família, que eu deixo meus pesos aqui a toda a família, seria mais uma na estatística. Mais uma, e os policiais chegaram no hospital já mentindo, falando que encontraram ela daquela forma e levaram para socorrer. Na verdade, eles ajudaram, eles, né? Aí vamos ver se vão provar. Tenho certeza que isso aí foi prática. Tem que aguardar a perícia, né? Agora, essa questão que você tocou agora é uma questão também muito importante, porque o que vem da favela, ao mesmo tempo que desperta um certo interesse e até, eu diria, um certo fascínio por uma área da inteligência que é muito voltada para essas coisas. Olha, o pessoal da favela é muito bom, olha, o pessoal da favela como é criativo, essa coisa. Ao mesmo tempo, enfrenta, na realidade do dia a dia, opressão de todo lado. E aí, como é que é conviver com essa coisa? Quer dizer, como é que você vive, ao mesmo tempo que você tem a academia, por exemplo, a UFRJ, a Fluminense, a PUC, os caras gostam, incentivam, chamam para ir lá mostrar o trabalho, para ir lá falar, não é? Cantar e tal. Ao mesmo tempo, vocês têm que enfrentar esse tipo de situação dentro do próprio lugar onde mora, né? Quer dizer, dentro ali do... No teu caso do Santa Marta, no teu caso de Jacareí, como é isso, hein, Pingo? Cara, na minha visão é assim, a teoria é uma coisa, né, cara, mas na prática é totalmente diferente, né, velho? A oportunidade que eu já tive de estar dentro de faculdade, estar em alguns debates, palestras, é tanta gente que fala da favela, sabe, mano, mas sem passar um segundo dentro dela, mano, fala da favela por notícias que tem, notícias, informações de Facebook, de televisão, de rádio, tá entendendo? pra falar da favela, cara, eu acho que o cara tem que ser favela, ele tem que estar ali 24 horas ali dentro dela, tá entendendo? Entender, ele tem que ser, acima de tudo, favelado primeiramente, tá entendendo? Passar ali o que o povo passa, sabe? Preconceito, criminalização, tá entendendo, mano? E todas as dificuldades, né, mano, que o povo passa. Eu não vou generalizar, tem muitos que sim vêm, que fica comovido com a luta, que quer ajudar de alguma forma, tá entendendo? Mas tem uma grande parte também que vem pra cumprir suas teses de doutorado, sabe, mano? Pra sugar mais a favela, tá entendendo? Mais ali o tudo que acontece de ruim ali. É, porque também muito tem a ver com essa política de segurança pública, de unidade pacificadora. E eu tive aqui, já fiz vários debates, o Fiel já participou de alguns aqui, sobre essa questão de UPP. E um acadêmico, um estudante, que na verdade não é um estudante, mas é professor, e ele disse que esse termo pacificadora, né, quer dizer, pacificador, é o nome de um modelo de um Colt, de um revólver Colt, lançado no começo do século passado. Era o Colt pacificador. E hoje tem o Caveirão, né? Que é o nome. É o pacificador. O carro blindado do BOPE é chamado de pacificador. E você pacificador, coisa pois na é. História. É um termo militar, é um termo bélico, é um termo de bala, de tiro, cara. E é divulgado como paz. É isso que por isso que esse tema tem tudo a ver com a nossa grife. É, ou a gente também... adere a esse senso comum ou faz o diferente. A gente tem que, eu acho que a gente tem que mostrar o nosso olhar, sacou? O que a gente acredita. Eles, porque é luta de classe. A gente vive num sistema capitalista onde a luta é de classe. Eu não posso negar, eu não posso ilusionar. O que a grande mídia tenta fazer é que você tenha um sonho, que você pode ser daquela classe, que o espaço é para todos. Isso é mentira, sacou? O trabalhador ganhando um salário mínimo, ele nunca vai ter um Jaguar, um Camaro. Isso é mentira. Você não vai ter um apartamento na orla do Rio de Janeiro. Isso é mentira. Ou você é da classe exploradora, ou você é da classe trabalhadora explorada. Então, o que é nesses espaços de pacificação é massificado na mídia que o modelo salvador é o PP. Quando eu falo UPP, não é o policial. Não é o policial que foi alienado para estar ali, né? Que foi programado para estar ali e ele também acha que está ali fazendo a salvação. Na verdade, ele é só uma ferramenta do sistema capitalista, do sistema controlador, do controle social. O projeto UPP é muito mais além. Hoje, a minha conta de energia elétrica triplicou. Eu pagava 67, hoje chegou quase R$200. Então tem pessoas que só tem uma geladeira e está pagando R$500. Esse é o projeto UPP, que é encarecer esses territórios para o gringo chegar aqui e comprar esses territórios. A gente mora na Zona Sul, no pedaço de chão mais caro do Rio de Janeiro. E favela é diferente de outras favelas. Todas as favelas não são iguais, tem sua geografia peculiar, a sua cultura peculiar, tem umas que recebem mais cidadania, outras não. É o caso da nossa. Santa Marta é totalmente diferente de Acari. Acari está na Zona Norte, onde a maioria desses acadêmicos não querem ir, porque não tem UPP. Porque lá a chapa é quente 24 horas. E já não tem UPP porque não faz parte desse circuito... Do cinturão da nova cidade, desse desenho de cidade que está aí. Mas é uma coisa que eu costumo dizer, até é bom relembrar isso aqui, que para mim, na minha visão, UPP tem toda essa lógica que hoje vai além, um pensamento bem além, né, deles... Mas, na minha visão, isso é um projeto que não deu certo, porque é um projeto já antigo, tá? A faveleira hoje, ela funciona, a estamparia faveleira funciona na Rua Pereira Silva, número 44, no antigo DPO da favela Jacaria, que foi uma da primeira favela a ser ocupada por forças policiais naquela época de 94, 95. DPO é policiamento ostensivo, isso, né? Na época era o ostensivo. E não foi tem a época. De saúde, mas tem pior. Correto? É. E foi a época que mais se morreu gente dentro da favela de Jacareí. Uhum. 70% delas ou mais trabalhadoras. Claro. Trabalhadoras. É porque, na verdade, você fizer um levantamento de mortes ou dentro da favela ou de favelados que morrem na cidade, você confirmaria a tese de muita gente do lado de cá, principalmente quem está do lado de cá do revólver, de que favelado é bandido, não é? Porque, pô, então 70% morre nessa época aí, o pessoal que morre vítima da polícia, só pode ser em confronto. Uma visão deles é, né? E aí é que surge a história do auto de resistência, é aí que surge a história do desaparecimento, como teve na Rocinha, no, né? Esse tipo de Golo, coisa. Golo, eu tenho um fato bem real pra dizer pra você, cara, de uma pessoa que, pô, o cara cantou comigo 16 anos da vida dele. Uma pessoa totalmente calma, extremamente calma. Uma pessoa que, se você soltasse uma bombinha por trás dele sem ver, ao ele ouvir o barulho, ele ia correr, ele não queria saber o que estava acontecendo. Nunca teve envolvimento com o tráfico de drogas. Um ótimo compositor, um ótimo rapper, MC Betinho, que perdeu a vida dele assim, foi assassinado do nada. Assassinaram o Betinho, tá entendendo? E o Betinho nunca teve envolvimento nenhum com o tráfico. Mas morreu como? Morreu assassinado por policiais, numa incursão policial dentro da favela de Jacareí. Numa incursão policial? Policial. Isso porque minutos antes, na madrugada, ou, né, ou amanhecer, um elemento, disseram que era do tráfico, tinha matado um policial nesse dia na favela. Então, conclusão, no meu pensamento, na minha linha de raciocínio, aquela incursão da polícia ali era o seguinte: tinha que se dar resposta. Não importa quem seja, tinha que morrer alguém. Infelizmente, morreu o Betinho, cara. Que não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. Que, aliás, é o que acontece. O que aconteceu com a Cláudia, né? Aconteceu com a Cláudia. Inclusive, eu coloquei lá no Face, a policial da UPP, que é assim: a gente aqui preserva a vida. Eu não quero que morra ninguém, sacou? Ser humano nenhum. Agora, não é admissível, não podemos admitir, foi uma policial da UPP foi morta, né, lá no Complexo Alemão. Aí o secretário de Segurança Pública vem numa mídia e fala: vamos dar a resposta à altura. Quem faz uma leitura crítica vai entender que a resposta à altura é matar pessoas. Então foram no Morro do Juramento e mataram mais de 10 pessoas, inclusive pessoas que nunca foram na delegacia policial. Porque quem mora em favela sabe, por exemplo, tem aonde, nas favelas que tem, não, e não tem só em favela, varejo de droga, tem em toda a cidade, em todo mundo. Se tem varejista num beco, aquele beco mora outras pessoas que não são do varejo da droga. E aí passa naquele momento, e a polícia chega naquele momento, mata todo mundo, e depois que vai saber quem é a identidade dessas pessoas. Então não podemos admitir isso, cara. A polícia tem que fazer investigação, trabalhar com a inteligência. E nem à toa que o BOPE não usa algema. Como é que ela prende alguém? Ela só vai para a favela para assassinar. A verdade é que essa política de segurança pública baseada na polícia militar, ela erra já desde da origem da polícia militar, né? Que já foi criada. Quando se fala do período da ditadura militar, é uma coisa. Agora, a origem é a polícia militar festeja 200 e tantos anos de existência, porque ela conta o período em que foi criada, ainda quando veio a família real portuguesa para cá em 1808, que ela foi criada para quê? Para tirar brasileiros de casas, para hospedar, para passar essas casas para as pessoas, para cuidar do patrimônio dos portugueses que estavam chegando. Isso, isso. E foi daí que ela já tem essa origem mesmo. Ela nunca cuidou da gente, né? Ela nunca cuidou da população. Ela sempre cuidou mais do outro lado. Patrimônio, e, né, mano? Pois é, e isso é que dificulta essa situação. Ela é grave. De você, como é que você vai lidar com um artesanato, ou você vai lidar com uma confecção que você está fazendo, que é uma coisa quase que incipiente, mas é um negócio que vai crescendo e que tem mensagem, que traz um recado, não é uma coisa de bobagem? Como é que você vai fazer isso dentro ali você está na boca do lobo, como é que tu vai fazer isso ali? Entendeu? É mais ou menos como você falou do caso do Betinho. O cara é um compositor legal, mas é um contestador no final das contas. Uhum. E ele acaba morrendo pelo outro. Porque não, o cara é conhecido, nego olha e diz, ah, é aquele vagabundo, cara. Esse cara só sabe, abre a boca para falar mesmo, entendeu? E mete bala. Como é que é você montar uma confecção dentro de um lugar desse? Acari, por exemplo, que é mais complicado do que Santa Marta. Cara, eu e meus companheiros, a gente tira como resistência pura mesmo, tá entendendo? A gente sabe, a gente tá ligado, tá ciente em tudo. O risco, que tem risco, não adianta falar que não, porque tem. Mas é fácil a convivência, você... A presença policial, apesar de não ter o PP, a presença policial é permanente ali, é constante. Vocês se sentem, de alguma forma, cercados na ideia, na execução desse trabalho de vocês? Como é que é? Cara, é aquilo, a gente sabe da realidade, como eu te falo, a gente sempre vive ali, né, atento... Mas não tem jeito, a gente procura não correr, né? É nossa ideologia, tá entendendo? É a nossa linha de pensamento. Não tem pra onde correr, a gente tem que trabalhar. Mora, né? A gente mora. Residência ali, né? Minha vida tá ali, nosso inimigo tá ali. A gente tem que mudar a mentalidade, porque você não vai, né? É. Como é que vai mudar você dali? Eu acho que, na verdade, nós não podemos também se acovardar, tá entendendo? Acho que a gente tem que discutir, tem que debater, a gente tem que expor mesmo, tá entendendo? Já se morre sem fazer nada. Imagina se não fazer. Entendeu? Se você ficar dentro de casa, o Estado tá matando. Se você tá trabalhando, o Estado tá matando. Eu costumo dizer, ou morre de joelho ou morre em pé. Então, assim, Golo, eu acho que está mudando no sentido que hoje a gente tem outros meios de comunicação, de publicizar essas violações, sacou? Então, hoje, câmera, né, máquina fotográfica, falando, aquilo. Então, nas nossas camisas, vai uma mensagem do que a gente vive e de outras pessoas que estão em outras favelas. Porque grife dentro das favelas não só tem no Rio, tem em São Paulo bastante. Tem em todos os estados do Brasil. Porque as pessoas estão cansadas, já perceberam, já tem a ciência que ela trabalhando numa empresa ou numa loja, ela nem dá para se manter, sacou? Ela trabalha o dia inteiro e vai ganhar R$12 por dia. Então, se ela faz o seu trabalho autônomo, ela consegue juntar mais um pouco de dinheiro e trabalha na coisa que ela gosta. Foi assim que eu descobri. Sempre eu trabalhei, Igor. Trabalhei em hospital no Rio, trabalhei de entregador de farmácia, lavador de carro, polimento de carro, serralheiro. Só que eu falei, cara, eu não tenho tempo nem para pensar. Porque você sai 7 horas da manhã, chega meia-noite. Você chega cansado. E aí tem os programas de entretenimento que é para isso mesmo, para você negar a realidade. Então eu falei... Nas formações políticas, por isso que é importante, a nossa grife não é só mais uma marca de roupa, ela tem um compromisso social, que é formar, trocar saberes com os jovens. O jovem pode também fazer sua marca, mas ele tem que saber se ele quer para só ganhar dinheiro ou quer para mudar o lugar, sacou? Então, com as nossas grifes, a gente conseguiu fazer esse debate. Você vai num plenário, você, dependendo da roupa que você está, você pode causar incômodo, sacou? Você tem uma roupa que não tem nenhum dizer, nenhuma imagem, ela não está passando quase nada. Se você vai Santa Marta, eu chego em Acari, como a gente sempre está em contato, Acari é a Zona Norte, eu estou com a camisa e o boné, Santa Marta, as pessoas estão lendo aquilo. O Pingo chega no Santa Marta com a camisa 100% Acari. Isso tá trocando saberes. Cria identidade. Quebrando preconceitos. Né? Exatamente. Sacou? Cria uma identidade ali. Então isso é muito importante, cara. O que a gente está fazendo não é o final, é o meio da luta. É um meio na luta. É um meio na luta. Sacou? E que os outros jovens possam dar continuidade a isso. E como é que vocês veem os rolezinhos que andaram aí na moda pouco tempo atrás? E aí, Pingo? Olha que silêncio, cara. É o Pingo tá... Não, eu vejo, cara, assim, na minha opinião, o shopping é a negação da cidade. Certo? O shopping é a negação da cidade. É onde eles tentam deixar... Você pode perceber, é tudo perfeito no shopping. A cidade é assim? A favela é assim? O bairro é assim? Não é. Então, na verdade, eu particularmente, eu não vou a shopping. Eu respeito quem vai, sacou? Até eu coloquei isso no meu livro, Da Favela para as Favelas. Eu não vou a shopping. É, tem uma grife burguesa que mandou, fez uma pesquisa, contratou uma instituição de pesquisa para entender por que os favelados estavam usando a marca dela e ela não queria mais, porque a classe alta estava reclamando. Se os favelados usassem, a classe alta ia parar de usar essa marca. E era onde estava o consumo maior deles. O consumo maior. E aquilo que eu sempre falo, olha só quem usava essa marca. Um morador de favela usando uma marca, divulgando de graça, pagando cara por ela, para pessoas, empresas que não representam essa favela. Que não queriam, na verdade. E que não quer. Então, é esse contraponto que eu faço com movimentos. Cara, para que gastar R$300 numa camisa, que o efeito da camisa, o objetivo dele é não andar nu e, por exemplo, se tiver frio, aquecer? É só esse o objetivo da camisa, da função da camisa. E você paga muito caro, trabalha um mês, aí compra uma camisa de R$300, aí não tem condição de comprar uma alimentação de qualidade, tem um acesso à saúde, à cultura, a lazer. Você está sendo enganado, você está sendo funcional para essas marcas. E eu fui assim também, sacou? Porque nem sempre eu tive uma consciência revolucionária, porque a nossa pedagogia é dos dominantes, sacou? Então essas nossas marcas é para fazer esse contraponto. A gente não vai obrigar as pessoas a deixar de usarem as marcas que ela acredita que representa, porque a marca ela agora é além de ser uma camisa, ela é a felicidade, ela é vendida como felicidade, ela é vendida como o passaporte da superioridade. Quem tem uma marca, ele não tem só a camisa, ele tem a felicidade e a distinção financeira. A distinção de poder financeiro. A verdade é que o dinheiro é que é associado à felicidade, né? Por isso que você tem os carros sempre, né? As pessoas são sempre sorridentes, bem-sucedidas. Cara, é aquela parada, tá, aquele barato da ostentação, sabe, cara? Então, eu tiro isso como... É o funk, ostentação, eu tiro, né, isso como a maior covardia. E não só o funk, tem não pagode, ostentação, hip-hop, ostentação, rock, ostentação... Sacou? Porque senão fica personalizado. Senão fica parecido que é só um funk. Não só a música, né, mano? Tem várias paradas aí que você pode ver que tá vinculado aí à ostentação. Claro. Você vê, pô, eu estive conversando com a mãe há alguns tempos atrás. Não, que meu filho, pai, ele só quer usar, pô, marca tal, quer usar tênis tal, blusa não sei o que lá tal, feira de pão duro. Eu acho também, tipo assim, minha visão de dentro de favela vem também muito da criação, sabe, velho? Da criação ali, né, que você vem com a criança. Mas apesar da criação também, tem um problema muito grande, velho. Como você briga com a TV, mano? A TV ali falando 24 horas por dia que se teu filho não tiver determinado tênis no pé, ele não é ninguém, ele é inferior, tá ligado? Já, né, é negro, financeiramente pobre, e se não tem aquela marca... Ele não é nada. É nego, pobre, favelado, aí tá lascado. Cara, eu te falo, eu já cansei de ver, eu vi mais um final de ano, amigos meus comprando determinada marca, que sem condições nenhuma de comprar aquela marca, se esgoelar pra comprar aquilo ali, gastar o teu ordenado todo, pô, e na noite mesmo o cara não tem um dinheiro pra comprar uma garrafa de água mineral, irmão. Isso, pra dar satisfação ao sistema, né? Pra ele se sentir, entendendo, bem incluído. É isso. E não consegue. Porque também tem a história, né, por exemplo, da raça, né? O cara, se ele não aceitar que ele é negro, ele vai passar a vida inteira querendo ser branco. É isso, moreninho. Não é? É moreninho. No fundo, ele não vai saber o que ele é, mano. É. A verdade é essa. E aí, como é que é esse recado também, esse recado étnico-racial na grife de vocês? Como é que funciona isso? Tem essa preocupação também, não? Claro, claro, né? A gente é toda hora debatendo a nossa negritude, né? A nossa mãe África, a favela. O Brasil é, fora da África, o país que mais... Né? Mais negro mais tem. Mais negro do mundo. Aliás, uma coisa... Mais negro do... É, isso mesmo. Tirando a Nigéria, o Brasil é o país com mais negros. Agora, o interessante é que você lembra, a roupa, africana ganhou o mundo, né, na década de 80, 90, uhum, né, ganhou o mundo, a música africana ganhou o mundo também, e durante um determinado momento, e até a Copa do Mundo ganhou o mundo, né, foi pela África do Sul, lá a África foi projetada, o Mandela no, em termos políticos também, isso tudo implica e impacta nesse momento que nós vivemos aqui. Hoje parece que também há muito interesse, até que nós vamos ter uma Copa do Mundo, muito interesse do que acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todos esses lugares, e muito interesse com essas posturas contestadoras, essas posturas que não são de vaquinha de presépio. Então isso também é um mercado para ser explorado, né? Claro, claro. Agora também a gente tem que ter muita atenção, porque muita gente usa essas marcas que da favela, a roupa da África e tal, como fetiche, né? Como, não, agora eu sou legal, eu parei de ser racista, parei de ser antifavelado, porque eu estou usando a marca deles. E na verdade ainda continua sendo, né? Porque ele nega aquele espaço, quase o dia inteiro ele nega aquele espaço, mas em algum momento, quando está com favelado, é simpático. Então a gente tem que ter uma leitura muito política, a gente tem que estar sempre se pautando, se afirmando, porque favela não é comunidade, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, se a gente for colocar nas nossas camisas, como eu coloco, favela Santa Marta, Morro Santa Marta, não é comunidade, sacou? É, e comunidade já é uma nomenclatura dominadora. É, o Fiel fala muito bem sobre isso, que comunidade é Facebook, certo? Claro. É morro e favela mesmo. É Morro e Favela, comunidade é Facebook. E também dentro disso também tem uma parada muito importante, né, o Fiel? É a gente saber identificar os nossos. Porque esses aí a gente sabe que tem muitos fantasiados, né, velho? Até dentro da própria favela, pela lógica do não conhecimento, né? Porque ele tem só um alienação, tipo de, né? Só um tipo de pedagogia aí, que ele tem que ser domesticado. A pedagogia da dominação. Quantos negros, quantas negras a gente se depara pela rua com química na cabeça, né? Entra em qualquer banheiro, de qualquer pessoa, você vai ver quantas marcas de shampoo tem lá. Uhum. No mínimo mais de 3. Pra que isso? Sacou? Por quê? Isso tem um porquê, e aí eu vou te falar. A TV, ela só se mantém por causa desses patrocinadores, essas grandes marcas que... Grandes marcas no sentido, né, capitalista, que mantém lá aqueles programas. E a gente, cara, a gente não tem que ficar olhando e falar, pô, a gente tem que ir para a prática. O movimento social tem que estar na prática. O que é que a gente precisa? Ter a nossa comunicação dentro das favelas. Eu trabalho com comunicação. Quando eu trabalho com rádio comunitária, é comunicação. Quando eu trabalho com roupa, é comunicação. Livro, é comunicação. Música, é comunicação. É isso que a gente vai fazer um contraponto. É dessa forma. Imagina uma rádio lá em Acari falando da marca faveleira e desconstruindo todo esse debate que a gente fez aqui. O jovem escutando, ele vai falar, é mesmo, né, cara? É só uma ilusão, porque você, a propaganda tem esse poder de criar uma ilusão de felicidade, porque ali existe um roteiro, existe atores sorridentes, que vai fazer subjetivo, né? Subjetivo não é... Subliminar. Isso. Que vai fazer o condicionamento dessas pessoas. É que vai fazer da cabeça, né? A cabeça. Ao longo da vida. Você vê a propaganda voltada para a criança, ela já passa... É a alma do negócio, né? E já passa esses valores do que é a propaganda do adulto, né? E já vem ele martelando, não adianta. E provoca a subjetividade. Vem cá, vamos encerrar o programa aqui. Eu queria que vocês deixassem um recado, cada um deixasse um recado aí para a galera, até porque o programa vai subir para a internet daqui a pouco, você vai ter na página do Tema Livre no Facebook a transcrição desse programa aqui, o áudio desse programa. Fala aí, Pingo, você para encerrar, pode fazer um discursinho aí. Primeiramente, aí, bom dia a todos os ouvintes aí, agradecer pelo convite, estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa correria. Né? Se bem que você já anda por aqui, né? Você já é conhecido na casa, você já teve aqui Leonardo, né? Junto aí com a rapaziada da Pafunk, faço parte também da diretoria, eu sou vice-presidente junto lá com o Mano Teco, que é o presidente hoje, né? Junto lá com o Leonardo e toda a rapaziada, Rap Fiel também sempre colado. Somos amigos, já, tudo a mesma família, tudo junto. Né? E pedir aí pra galera aí que que ouviu aí, de repente se interessar aí, né, mano? Pelo nosso trabalho, pelas nossas peças, pelas camisas. É só acessar lá o Pingo do Rap no Facebook. Procure lá Faveleira, dá pra dar uma olhada legal. MC Pingo, MC do, Pingo rap. Do Rap. É isso aí. É isso aí. Senão acessar. O cara vai ficar que nem eu, lá Pingo do Rap, ficar Pingo do procurando, rap, né? Então, MC Pingo do Rap, procurar no Facebook lá. Vocês vão poder lá acessar lá e dar uma olhada lá nas nossas peças, nas camisas. Né? Então, as peças maneiras lá também na Mili Mili, nossa conduta. É Mili Mili o quê? Mili Mili é um selo de um amigo nosso, tá? Grife, que é do Mano Teco, e que ela vem falando, pegando ali as questões. Isso, que as questões. Ele, inclusive, foi convidado, mas não podia estar. Não pôde estar hoje. Aquele que você tinha falado que vinha também, é verdade. Vem falando sobre a história do funk, desde o começo até os dias atuais de hoje. Legal. É isso. Então, agora você, fiel. Pô, agradecer o espaço, né? O espaço aí, tema livre, sempre abrindo o espaço para a favela, né? E não para a comunidade, para a favela. E falar da nossa grife foi importante, porque a gente não tem muitos meios de divulgar essas nossas ações, né? Que tem um cunho político, um compromisso social. Movimentos está lá no Facebook, a página Movimentos, sacou? Tem várias estampas lá, tem bonés, tem os valores lá que são simbólicos. Vamos vestir, gente. Mas primeiro, eu quero que vocês, depois que escutar esse programa, não seja obrigado a usar. Se questionem. O que vocês estão representando no peito, na cabeça, no pé, sacou? Vocês têm que saber, porque vocês estão voluntariamente indo numa loja comprar. Então vocês têm que se questionar. De repente você vai comprar uma camisa que é 200 e outra que é 30, e você tem R$70 para levar sua esposa jantar, fazer outra coisa. Então se questionem. Eu não imponho ideologia. Eu desperto a curiosidade. Foi assim que eu mudei a minha vida. O principal disso é que você dá R$200 numa camisa escrito Coca-Cola. É. E você, só pra você ter Coca-Cola aquele... é uma das maiores drogas nocivas. Pois aí. É, pra você ter aquele negócio escrito no peito, Coca-Cola, e sair com aquilo carregando por aí, entendeu? E R$200. E você pode comprar por 35 a camisa do Movimento-se. Onde é que vai? Acessa onde, Fiel? Eu tô no Facebook, tem Rapper Fiel, Facebook, Rapper com E, porque eu sou brasileiro, não sou dos Estados Unidos. E também tem Movimentos, a página no Facebook Movimentos. Vamos se movimentar, estudar, sair dessa lógica aí, dessa pedagogia normal, sacou? Conheça a favela, vá nela, não pelo Facebook, tá bom? É isso. Tamo aí. Tamo junto. E não pelo PP também. É isso aí. Valeu, rapaziada. Beleza. Falou, um abraço pra vocês. Olha, eu quero agradecer a participação do fiel músico, escritor, cineasta, comunicador da Rádio Comunitária do Morro Santa Marta e agora também da grife Movimente-se. Desde 2006. Desde 2006. E o MC Pingo do Rap, que é músico, dono da grife Faveleira, que também... E também o Taco da Mili Mili, também, que não pôde estar aqui. Essa galera toda... que continue a luta aqui e que use aqui o espaço que nós temos aqui aberto. É uma emissora pública para isso mesmo. Tá bom, gente? Valeu, muito obrigado. Boa, o Tema Livre fica por aqui. Amanhã nós estaremos de volta às 10h05 da manhã. Um bom dia para você e até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.